Nessa manifestação divina que através da minha vida melhorar a vida ensina. Boa conduta, autoestima, entre no clima, na sintonia, melancolia. Parei, vem no trem da alegria. Assim que eu vivo a vida e mato a morte todo dia, sem monotonia, dia após dia na correria. Que imagina que o que liga seu pá, pá. Mais durão é não, esse tipo de ação só piora a situação. Que eu vejo que tá difícil, sinto que piorou. Mas pra mim tudo é possível, Jesus Cristo é meu Senhor. Fazer o que, Joe? Se eu sou mais que vencedor, instrumento do Deus Pai, tô aqui pra seu louvor. São várias ideias, vixe, sem miséria, que também mantém tua vida que nem sangue nas artérias. Chama lá tua minas, mano, lá na esquina chega mais. Mão pra cima todo mundo e faz o sinal da paz. Demorou, não perca tempo com a maldade. Saia de trás das grades com a palavra da verdade. Esquece todo mal, receba todo bem. Vem comigo, vem, não seja um zé ninguém. Então vem, aumente o som, isso é rap do bom. Se Deus me deu esse tom, comigo vem sangue bom. Assim, vou mandando ideia no chão. Assim, vou mandando ideia no chão. Assim, vou mandando ideia no chão. Vem sangue bom, vem sangue bom. Assim, vou mandando ideia no chão. Assim, vou mandando ideia no chão. Assim, vou mandando ideia no chão. Esquece, ouve aí, faz um teste, o DJ faz scratch. É nóis mesmo. Vem no som, sangue bom, então você merece. Vem no som, Joe. Vem cá escutar uma alternativa pra te ajudar. Vem no som, Joe. Vem cá escutar uma alternativa pra te ajudar. Se liga aí, vem comigo que eu rimo. É liberdade, tranquilidade, tenha prazer e felicidade. Não procure nos vícios e nenhum tipo de maldade, porque nisso você encontra tristeza e falsidade. Fique à vontade, problema aqui tem solução. Sem loucura, canhão na cintura, só Deus no coração. Uma opção que a droga não tem, que a violência não tem. Porém quem tem, só Jesus é quem tem. Quem tá falando sou eu, sei muito bem o que você passa. Talvez mais, talvez menos, atendendo suas paradas. Mas tem coisa bem melhor pra se curtir, sangue bom. E Deus é bom, por ele eu mando ideia no som. Assim, eu vou mandando ideia no som. Assim, eu vou mandando ideia no som. Assim,